Bernadette, Bernadette, Bernadette, Bernadette. Do do do do do do do do do do. Bernadette, Bernadette, Bernadette, Bernadette. Do do do do do do do do do do do do. Bernadette, Bernadette, Bernadette. Bernadette, Bernadette, Bernadette, Bernadette. Do do do do do do do do do. Ah, Bernadette, Bernadette. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Oh. Oh, no.